aqui neste momento, eu quero também exprimir algumas palavras de agradecimento ao Presidente da Junta de Trabalho Comissionário, ao Professor António Soares, que, independentemente das razões que terão levado a solicitar a devolutivice das suas funções, eu quero, além de desejar felicidades e bom ano, eu quero agradecer os contributos que ele deu para o abordamento dos trabalhos desta Assembleia e também, naturalmente, para a vida política do nosso Conselho. Foi uma pessoa que eu senti, que tinha uma atitude construtiva e que procurou sempre ajudar-me.